Favore ottenermi assento e sono per il bel funzionamento da posto di 4. Oltre 4 guardi, sono mia 321. Já imagino se eu não fosse chilesa, a gente está recebendo tudo responder aqui na nossa repetidora. Poderia checar e colocar esse vídeo, vai? Nós estamos recebendo o seu transponder aqui na repetidora. Você poderia, por gentileza, checar e, se por acaso, colocar esse vídeo, vai? Confirmo, mas está em stand-by. Vou tentar te ligar e ligar novamente aqui, gentileza. Você para de receber. Está 55 no 4, hein? Ok, 55 no 4, correlacionado. Ocean M2110 no solo 05, libera direita, solo 121, decimal 1. Direita 1211, até da terra 62, zona H. E Eco Zulu November. Eco Zulu November, continua a aproximação. Aguarde autorização para o toque remetido na 10. November, guarda no capital. Autorizada à direita via Índia, ponto de espera, torre 118, decimal 95. Então, Xuxa no 08, bom voo. Táxi via Índia, ponto de espera no 0095, qual seu resumo em Alavanana, boa. Salvador, azul 6909, ponto de espera 10 pronto. Faz o seguinte, azul 6909, mantém o ponto de espera. 6909. autorizado o toque remetido à pista 1-0, o vento 1-0 graus, 1-0 nós. November, toque remetido autorizado. Juliette, 6204, aeronave da companhia está liberando. Sim, aguardando 6209. Salve Salvador, passou 87. Pastor 87, prepara-se para o Conde, aguarde cópia. Você que falou? Pastor 87, prepara a subida Conde e aguarda a cópia. Prepara Conde e aguarda a cópia. Pastor 87, pode acionar por conta? Aqui, vou por conta inicializada. Ô, Salvador. Boa tarde, o Azul 2591, Tente da Mike 434 Lima. Coordenação Vitória. Azul 2591, prepara a subida Coral, aguarda cópia. Tá aguardando cópia, 2591. Remeteu 1-0, Eco Zulu November. Gente, o Eco Zulu November iniciou a remetida aos 1-0, suba para 4.000 pés e chame o controle, 1-1-9-35. 4.000-1935, November. Azul 699, pode ali, manter? Negativo, Embraer da companhia já passando o marcador externo, mantém a posição, 699. 699. Torre Salvador, boa tarde, Azul 4206, tá no externo. Azul 4206, boa tarde, avistado, tem livre pouso, pista 10, vento 100 graus, 099. Pouso autorizado no zero, Azul 4206. Retiche nível 080 autorizado. Decolagem na 10, curva à esquerda, descida subida Conde, via Golf 677. 0264 transponder, controle 119.35. Pastor 87, sai para retiro de nível 080. O nível é 090, né? Deixada da pista 10, curva pra, pela esquerda. Via Golf 677, transporte 0264, chama 1-9-35. O pastor 87, contagiamento está correto? Confirme se decola da interseção? Negativo, está tranquilo. Gente, então reporte, chama para o táxi. Pastor 87, está pronto para o táxi. Reporte na ponta de espera do hotel, ajuste na 08. Chama na pressão, 1-0-9. Teria como se a aeronave da companhia um pouquinho mais à frente aqui, em direção ao 04, aqui mesmo, 2-0. Já está sendo solicitado. Obrigado. Salve, Salvador, 87. 87, prossiga. Está para ratificar o número 090. Ok, Confirmo, nível 090. Azul 2591, cópia? Afirmo, própria cópia, azul 2591. Vitória, nível 160 autorizado. Decolagem da 10, curva direita, subida coral, via Golf 677. 5547, transponder, controle 120.8. Autorizado, Vitória, 160 nível, saída coral, decola da 10, curva direita, na Golf 677, aerovia. 5547, transponder, 120.8, controle. Correto, então foi para chegar acionamento. Azul 2590. Mantemos 0, azul 99. Afirmo. Do 4206, solo, azul no 4, direita, 121, décima 1. 211, azul, 4206, boa. Emergência autorizada, cruzamento, pastor 87, seguindo a aeronave da azul. Pastor 87, na sequência da azul. Alô, boa tarde, azul 4206. Azul 4206, boa tarde, táxi via Alfa Juliette, portão 03. Alfa e Juliette para o portão 03, azul 4206. Livre decolagem da 10, vento 100 graus, 089. Livre decolagem, tudo 0, azul, 6909. Sou em Salvador, Papa Romeo Alfa, Romeo Alfa. Papa Romeo Alfa, Romeo Alfa, boa tarde, continua a aproximação, confirmando a intenção de pouso, pista no 7. Afirmativo. Gente, reporte para cancelamento do plano instrumento, do Alfa Romeo Alfa. Já cancelamos a presente, Alfa Romeo Alfa. Gente, plano instrumentos cancelado ao 13, autorizado da presente curva à esquerda, reporte ingressando final da 17, baixo travado, Alfa Romeo. Ingressando curva à esquerda, reportar na final, baixo travado, Alfa Romeo. Oxana 6321, alinhar e manter, cabeceira 10. Alinhar e manter 10, Oxana 6321. Azul 6919, decolado azul 16, controle agora 119, decimal 35, tem um bom voo. Controle 119, decimal 35, azul 6919, boa tarde. Xané 6321, autorizado decolagem pista 10, vento 110 graus, 109. Livre decolagem pista 10, Xané 6321. Autorizado na próxima, espera pronto. 87 autorizado a alinhar e manter cabeceira 1 no 0. Cabeceira 87 ali, manter 1 no 0. Tá de base para final, o Alfa Romeo Alfa baixado, checado. Gente, o Alfa Romeo Alfa autorizado, pouso pista 107, movimento 1-1-0 graus, 1-0 mais. Autorizado pouso 1-7, o Alfa Romeo. Fazia Bandulo 1-7. 5557, transponder, controle 1-2-0, decimal 8. Somente a saída, por gentileza? Subida Árvore, Alfa Romeo Bravo Oscar Romeo, após voa Elefa. Sente, copiou autorização, Brasília, nível 360 conforme, decola no zero, curva direita na Arbor, transição Elefa, acena 5557 e o controle 1208. Brunei 8869, correto, sempre transferido para o pushback, acenamento. Pare. O azul 2591 está pronto para o funcionamento, 43. Atividade autorizada de Sinotaxi, o azul 2591. Está chamado, 2591. Aguarde, parte 27. Meu Alfa no solo aos 1-7, qual parte? Gente, autorizado backtrack, reporta liberando via Papá até o parte 5, Alfa Romeo Alfa. Pastor, 87, autorizada a decolagem pistão no zero, vento 1-0-0 graus, 1-0 nós. Frequência livre no corte, o Alfa Romeo Alfa. Pastor 87, decolado aos 2-0, chama agora o controle 119.35, tem um bom voo. Chama o controle 119.35, Pastor 87, grato. Salvador, muito boa tarde, Itan 3290, espaço externo, avistando, trem baixo trabalho. Itan 3290, ciente, tráfego avistado, autorizado pouso pista 1-0, vento 1-0-0 graus, 1-0 nós. Livre pouso na DF, Itan 3290. Itan 3290, para informação, tem um ATR da Azul fazendo cheque de motores na Taxway Golf. Se possível, após o pouso, conseguir liberar na Fox, é melhor para não precisar fazer o backtrack, ok? Ok, vamos liberar na Fox então, obrigado. Torre Salvador, boa tarde, Azul 259, pronto, quanto espera? Da onde vem? Azul 2591, autorizado a alinhar e manter, estabeleceram no zero. Autorizado a alinhar e manter, não, no zero, Azul 2591. Zero no solo aos 23, libera a direita, chama solo 121 no decimal 1. 211, libera a direita, 3290. Solo Salvador, boa tarde, está 3290, libera. 3290, boa tarde, táxi via Alfa Juliette, porção 01. Alfa Juliette pro ONA 3290. Azul 2591, autorizado a decolagem, pistão no zero, vento 100 graus, 109. Desejando decolagem para Azul 2591. M1 no 43, boa tarde, tá? Peça um tráfego avistado, continua aproximação e aguarda a pista livre. Aguardando pista livre, 61 no 43. Decolado aos 24, controle agora 119.35, tem um bom voo. 119.35. 02, Marisa. 00 graus, 109. Livre pouso, pistão 10, marchado e travado via 17.143, ok. 5, ajuste na 08, bom voo. Taxi via Pátio Índia. Ponte espera 189542, Oxanea 9181, muito boa noite, bom trabalho. Oi, Salvador, muito boa noite, é o gol no 166, estabilizado no XR. Gol no 166, tráfego já avistado, continua a aproximação, número 2 para pouso. Aguarde informação de pista livre. Aguarda, não me abre. Christian M1143, no solo aos 28, libere a direita na Fox, chame solo 121 no décima 1. Vai pra direita na Fox Trot, chama 121 no décima 1, obrigado, 6143, boa noite. Torre Salvador, Chané 9181, muito boa noite, está pronto. Gente, o Chané 9181, boa noite, mantenha o ponto de espera. Mantenha, 9181. Salvador, Chané 6143, ponto troque de espera. Chané 6143, táxi de Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, chame antes da Juliette, 6143, não foi nada. 00 graus, 099, autorizado pouso, pistão no zero. Autorizado pouso, Glonon 6143, aproximando da Juliette. Juliette, portão 09, Chané 6143. Tem autorizado pro 9? Afirmo. Autorizado, parque, portão 9, obrigado. É o isso. Hoje, Salvador, Gonal 645, passando externo, baixando travado, boa tarde. 645, boa tarde, continua a aproximação, aguarda informação de pista livre. Aguarde. Tudo bom. 1166, boa noite, táxi de Alfa, chamei Juliette. Alfa, chamando da Juliette, não 645, autorizado pouso, pistão no zero, vento 1 no 00 graus, 099. Livre pouso, meu parceiro. Direção Juliette, porta 1 a 0. Juliette com 10, o nome é no solo aos 3-4, libera a direita, solo 1-2-1, decimal 1. Direita 2-1, 1, meu parceiro. Solo 1-6-4-5, livrou lá. Uno 645, ataque civil, Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette, portão 02. 0 graus, 109. Primeira colagem, 10, Oxa, 91, 91. Tudo prossiga. Encerrados os procedimentos de gira de motor, solicito autorização para retorno. Você conseguiu? Taxi até antes da Taxiway Fox. Ok, até Taxiway Fox. Suporte 206 para Recife, nível 350 autorizado. Decolagem da 1-0, curva esquerda, subida por Cajamo, Caju, via pêndulo 1-7. 5564 transponder, controle 120, decimal 8. Estabilizado. Então 3894, continua a aproximação, aguarda a autorização de pouso. Manda a apresentação de posição 3891. Ocean 9181, decolado aos 35, controle 119, decimal 35, tem um bom voo. 119, decimal 35, controle, Ocean 9181, grato, bom trabalho. Te pega só na mesa. Alô, Salvador, gol no 869, no portão 06, pushback e acionamento. Autorizado Chevy Taxi. Marei Taxi, gol no 869. 0, vento 090 graus, 099. Autorizado pouso, tá? 3894. Papá, papá, papá, Lima, Lima, Fox. O ajuste no 0, no 8, dá presente, autorizado, final da 1-7, aguarde autorização de pouso. Autorizado, final da 1-7, aguarde autorização de pouso, Lima, Lima, Fox. Colagem da 1-0, curva direita, subida da El, Leda, Irumi. Via por November 857 até Mou. 5555 transponder, controle 120, decimal 8. Já para o Daniel. Volta com o Flamengo, decola a primeira curva, adquirida, seja da Elzeta, Irumi. 3894, solo aos 39, libera a direita, solo 121, decimal 1. Direita 21, rota 3894. Se for para o Lima Fox, na 17. Afirmo, papapá Lima Lima Fox, em livre pouso, pista 17, o vento 1, 00 graus, 09 nós. Livre pouso na 17, Lima Fox. Alfa, chama essa Juliette, está 3294. Para o taxi, segundo 869, o PAB 177, autonomia de 3 horas e 10, alternando Uberlândia. O 1169, táxi via Pátio Índia, ponto de espera, torre 1-1-8, destino 09. 1-0-1-8, no altímetro, autorizado o táxi Pátio, taxi Índia, ponto de espera, torre 118-95, boa noite, 69, boa noite. Alfa, até o Pátio 3. Ciente, autorizado prosseguir pela Alfa, que é o Pátio 3. 3894, para 09 da Gol, Juliette, portão 07. Juliette, para 07, está 3894. Volta o gol. Papapá Lima Lima Fox no solo aos 4-2, confirmando o pátio aos 5. Não foi compreendido, é o pátio 5, Lima Lima Fox? Tá, ok, ciente. Aerostar, libera a direita, papá, até o hangar da Aerostar. Tenha uma boa noite, Lima Lima Fox. Salvador, uma boa tarde, eu vou no 869, ponto de espera da 10. Voo no 869, autorizado a alinhar e decolar, pistão no zero, vento, 100 graus, 10 nós. Autorizado a alinhar e decolar, pistão no zero, voo no 869. Azul November. O Salvador é o TAM 3897, boa noite. Mais próximo um pouquinho, uns 4 milhas, cancela e prossegue para o 7. Ciente, reporte para cancelamento, o Eco Zulu November. November reportará. Eco Zulu 10, até Taubaté. 5576, transponder, controle 120.8. Enche o TAM 3897, autorizado para Guarulhos, nível 320. Decola da pista 10, curva direita, aposta. Saiu da El Leda Motiba. Aerovia Pesulo 10 até Taubaté. 5576 ao transponder. Controle Salvador 1208. Resta para o funcionamento. Gente. Controle 119.35, tem um bom voo. 119.35, voo 1869. Para o cancelamento. Gente, cancelado agora os 4-4, autorizado curva esquerda, reporte ingressando final da 17, Eco Zulu, November. November, reporta ingressando final da 17. Gente, Eco Zulu November, cheque 3, autorizado pouso, pistão no 7, vento 100 graus, 109. Autorizado pouso no 7, Eco Zulu November. Auto delivery, beginning Azul, to step 1, 2. Seven 1-2, good evening, to Aracaju, flight level 170. Departure runway 10, left to turn, cone to departure. Squawk 0271, Salvador approach frequency 119.25. Roger, to Aracaju, flight level 170, first left turn. The first turn is left, squawk 0271, departure 119.35. Flight 7-1 is correct, come ready for pushback and start. Tell you, would you please, ma'am, change our altitude for flight level 120 as final option for Azul 2712? Different way. Two 512, round. 2512, go ahead. Affirmative, Charlie, level 130 and maintain the current. Okay, rest of the clearance is filed, and flight level is 130, as you said, 130. O 4206 está no portão. O 4206 está no meio, autoridade para o táxi. Autoridade para o 4206. Papa Zulu comunicando sendo reboque, muito obrigado, uma boa tarde. Confirme. Papa Zulu terminando reboque na posição 43. Gente, boa noite. 1897 ao solo Salvador. Siga, senhor. 1897, tem algum chamado para o pushback? O centro está nos questionando. Torno de 5 minutos. Tem mais 5 minutos, gente. O táxi azul 4206 com 1221 a bordo, 3 horas e 30, alternando a CO. Confirme POB e alternativa? 1221 a bordo, alternando Maceió, o azul 4206. Azul 4206, direita via Índia, com certificado a torre 1198-95, posição na 08, bom voo. Via Índia, ponto espera da 10, torre 11895, ajustado no 08, azul 4206, boa noite. Torre Salvador, boa noite, azul 4206, pode estar no 0 próximo. Azul 4206, boa noite, autorizado a alinhar e decolar. Destino 10, vento 100 graus, 08 nós. A linha decola fixo 10, azul 4206. Azul 4206, decolado 2100. Chama agora o controle 1-19-35, tenha um bom voo. 1-19-35, vai chamar o controle. Obrigado, boa noite. Azul 4206. Ground, as it just said, 1-2. Go ahead. Apron 3, request pushback and start. Request pushback and start, home for taxi, as 027-92. Grip for pushback and start, call you back for taxi, 2712. Salvador, go 3897, pushback and start, make portão. Portão, fiz a 3897 para taxi, 3897. Salvador, boa noite, eu chamei a 6259, tem que dar informação para a parte do meu 360 Guarulhos. Eu chamei a 6259, boa noite, Guarulhos, nível 3603.